Eu vou ficar aqui, vou te esquecer. Eu vou curtir no cineral. Nunca tentação. Eu não sei o que aconteceu. Você me abandonou. Que encontrou alguém melhor que eu. Quebrou a cara, te iludiu, te enganou. Bem feito aí, eu ri. No cineral digital, o som do amor de DJ Michel J. Que encontrou alguém melhor que eu.